Alô? Oi, desculpa, agora não tá dando pra conversar. Eu sei, mas... Espera só um pouquinho. Pronto, pode falar. Você tem certeza que quer resolver isso por telefone? Tá tudo bem. Então eu vou falar. Escuta. Ficou difícil conversar. Toda vez que tento, acabo por brigar. A gente se gosta, mas nunca se entende. Sempre alguma coisa pra complicar. Nossos gostos todos diferentes, mas nosso amor era tão quente. Hoje aquilo foi parar. Nossa história onde foi naufragar. Quando começou seu jeito de me olhar, hoje em seus olhos eu só vejo dor. Você tomou a decisão, tive que acatar. E agora longe vazio nem eu pergunto ao coração. E como aceitar que já não dá mais? Esfriou todo aquele amor e que a gente não se faz mais feliz. É difícil alguém dar o primeiro passo. É por isso que eu abri mão e fiquei sem uma parte de mim. E como aceitar que já não dá mais? Que o amor já não é maior como era antes. Então é melhor agora, baby. Eu vou te dizer que a nossa história não existe mais. Você diz que só pensa em mim, mas eu preciso te deixar livre pra voar. Porque eu já sei que sempre te prendi, mas agora eu abri a janela. Abraço de vento te leva. Você tem que ir pra poder se encontrar. Oh, meu amor. Foi lindo quando começou seu jeito de me olhar. Hoje em seus olhos eu só vejo dor. O que há? Se sou eu, te deixo partir. Porque sei, vamos superar. No começo é triste, mas no final vai ser bem melhor. Vamos aceitar que já não dá mais. Que esfriou todo aquele amor e que a gente não se faz mais feliz. É difícil alguém dar o primeiro passo. E é por isso que eu abri mão e fiquei sem uma parte de mim. E como aceitar que já não dá mais? Que o amor já não é maior como era antes. Então é melhor agora, baby. Eu vou te dizer que a nossa história não existe mais. Meu amor não acabou, só que prossegui. Eu não me iludo, não, eu não me iludo. Mas meu amor não acabou, só que prossegui. Nada mais, eu não me iludo e sofro em ti. Deixa voar. Vai ter que ser assim. Oh, oh, oh. Vai ao se todo aquele amor e que a gente não se faz mais feliz. É difícil alguém dar o primeiro passo. E é por isso que eu abri mão e fiquei sem uma parte de mim. Uma parte de mim. E como aceitar que já não dá mais? Que o amor já não é maior como era antes. Então é melhor agora, baby. Eu vou te dizer que a nossa história não existe. Todo aquele amor e que a gente não se faz mais feliz. É difícil alguém dar o primeiro passo. E é por isso que eu abri mão e fiquei sem uma parte de mim. Uma parte de mim. E como aceitar que já não dá mais? Que o amor já não é maior como era antes. Então é melhor agora, baby. Eu vou te dizer que a nossa história não